seu lugar, pelo amor de Deus. Vem aqui na frente buscar a tua vida nova. Vem aqui na frente buscar as tuas asas. Vem aqui na frente buscar o teu chamado. Vem aqui na frente buscar a tua cura emocional e a tua cura no corpo. Olha como é que Deus vai sumindo. Faz sumir a enfermidade da carne. Quando Ele cura a enfermidade da alma. Existem algumas enfermidades que estão na carne, mas elas começaram lá dentro na amargura. Elas começaram lá dentro na autocomiseração. Elas começaram lá dentro quando você tinha pena de você mesmo. Deus não tem pena de você. Deus não te acha um coitadinho. Você não foi exposto a mais do que você pode suportar. Se você passou por isso, é porque Deus acreditou que você era forte o bastante para segurar essa barra. Mas agora Ele segura com você. Ele está dizendo: levanta, levanta. Fica feliz com o que você é. Fica feliz com o que você tem. Aceita aquilo que você não pode mudar nos outros. Pelo amor de Deus, o Senhor é aquele que te utiliza com todos os seus defeitos e virtudes. Você é um conjunto de defeitos e virtudes que vão fazer bem ao próximo. Tudo que você tem é bom para o teu próximo, porque a Bíblia diz que um ferro afia o outro. Assim é a vida dos amigos. Pastor, vou te passar a palavra, que eu já estourei meu tempo. Mas eu quero que o Senhor receba agora. Eu posso pedir você para fazer uma oração. Essa quantidade de borboletas. Muitas pessoas estão em casa, porque uma das características da pessoa estar deprimida é ela ficar prostrada. Uhum. Ela não tem forças para se aprontar, para se levantar, para aprumar. Oh, eu sei. E quando você falou da borboleta, realmente emocionante. Olha aqui, emocionante. Essa borboleta eu ganhei. Olha que coisa linda. Da gravadora. Olha aqui, filma. Essa borboleta aqui. Foi. Esse caderninho veio de Israel. Eu não pude. Olha que coisa mais linda, olha. E sabe o que esse sinal me foi dado? Para gravar o CD Liberta-me. E sabe o que está acontecendo comigo agora? Ano que vem eu vou gravar o DVD em Israel. Maravilha, aí. Eu ia a Israel para tratar uma enfermidade. E Jesus está me levando lá para ministrar cura às nações. Olha aí. Eu sei que tem mais pessoas. Sai, mova-se, dá esse primeiro passo. Talvez você diga assim: eu não preciso porque o altar está cheio. Mas você vai ter que dar um passo. Você vai ter que movimentar do seu lugar. Você vai ter que se esforçar, porque a vitória ela é uma escolha. É, isso aí. Às vezes você está deprimido por uma morte, perdeu alguém querido. Chegue mais no altar, eu sei que é um mais pessoas justo, vão vir. Né, chega pastor aqui, Jorge? O que é justo hoje é dia. É. Mas você precisa levantar suas asas. Abrir suas asas, vir para o sol. Chegue mais pertinho aqui, chegue. Chegue mais pertinho, chegue. Pode deixar ela ajoelhar, deixa ela ajoelhar. Ela... Ministra nela. Hein? Glória a Deus. A Fernanda vai levantar as mãos, a pastora. E você que está em casa vai ser abençoado também. É muito lindo isso, muito lindo. O dela são os cabelos. O do outro pode ser o amor próprio. Uhum. Pode ser os estudos. Uhum. Você estudou e não venceu. Pode ser um noivado que terminou, casamento marcado. Sim. Eu ajudei uma garota que foi abandonada no altar. Nossa, Deus. Eu fiquei 19 horas, 19h30, ela chegou, ficou dentro do carro, e o rapaz não chegava, e eu esperando. Ela me deu o telefone do rapaz, eu liguei para ele, e ele falou: não, eu não vou casar. Meu Deus. Eu mudei meus planos hoje, eu vou para o exterior. Meu Deus do céu. Essa menina veio aqui aos cultos, chorando, passou aquele período do luto até o dia que uma palavra como essa trouxe libertação para ela. Ela mergulhou nos estudos, entrou na justiça contra o rapaz. Excelente. Foi ressarcido tudo que ela gastou. Uhum. E ela se casou, é feliz hoje, abençoada. Ela saiu do casulo, ela podia lamentar-se a todo vida o tempo, inteira. Como ela podia tomar uma atitude e levantar voos. E ela optou pela vitória. Faz isso. Deus trouxe a pastora aqui como uma filha. Nós tivemos um almoço lá em casa hoje, que para terminar foi com dor no coração. A Glenda, minha esposa, estava lá, nós todos. Eles foram embora E a alegria ficou na nossa casa. Glória a Deus. Abre suas mãos assim. Todos vocês, abre lá na galeria. Você vai receber uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração em seus efeitos. Você vai receber. Pode orar, pastora. Olha, nessa noite eu sou sua personal trainer. A minha personal trainer, sabe o que ela fazia comigo? Eu não conseguia levantar a perna para malhar. Ela fazia a minha perna levantar e voltar. Levantar e voltar. Eu achava que eu estava malhando, mas quem estava movendo a minha perna era ela. Tinha força para levantar a perna. Então nessa noite pode ser que você não esteja com força para reagir. Então eu vou te segurar agora. Vamos embora? Vamos lá? Vamos levantar a mão agora? Olha aí, em nome de Jesus agora. Pelo poder Aleluia. Do Espírito Santo Aleluia. De Deus. Aleluia. Olha, eu Senhor. Declaro que Aleluia. Todos os músculos que estavam parados agora começam a receber força pela visitação do poder do Espírito Aleluia. Santo. Agora, aquele que está prostrado em casa, Espírito aquela Santo. Que decidiu morrer, aquela que está preparada para pular, aquela que está dizendo vou tomar todos os remédios, vou Espírito morrer. Eu digo Santo. Não. Ela vai fazer agora o movimento correto. Espírito e pelo Santo. Movimento correto, ela vai voltar. Ela vai voltar a ter saúde, ela vai voltar a cantar, ela vai voltar a pregar, ela vai voltar a andar, cheia da glória de Deus, cheia da glória de Deus. Essa tragédia não te desqualifica para o chamado que Deus tem para a sua vida. Essa tragédia não te desqualifica para o que Deus sonhou. Deus não tem plano B, Deus tem plano A, Deus tem plano 1, e Ele continua com o mesmo plano a seu respeito, filha amada. Filho amado, eu te abraço. Pode vir, pode sair do meio do caminho, do lugar da não decisão, do between places. Pula no meu colo, porque eu estou te levando a uma nova dimensão nessa noite. Uma nova dimensão, uma nova dimensão, uma nova dimensão agora. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, boa. O Espírito Senhor de Espírito Santo, sou livre para viver o seu Aleluia. Adore, melhor. Adore. Romper o meu casulo, meu lugar seguro. Olha aí. Fortalecer minhas asas para voar. Levanta, Senhor. Levanta o abatido. O Senhor desata. Coisa linda. Olha aí, meu Senhor. Lugar, Espírito fortalecer. Santo. Espírito Santo. Espírito Quando eu comecei Santo. A voar de novo, Deus Espírito voltou com Santo. Os sonhos no meu coração. Glória a Deus. Eu levantei e reuni todo o ministério profetizando as nações. Reuni os pastores, conselheiros de outros estados. E eu falei, se vocês não me desatarem, eu vou morrer. Se vocês não me liberarem para voar, eu vou morrer. Eu preciso voar, me deixa criar. Eu tenho coisas dentro de mim borbulhando. Eu tenho coisas dentro de mim funcionando. Eu quero fazer as camisetas para missões. Eu quero fazer os produtos para levantar fundos. Eu quero mandar o dinheiro dos quadros para a China, para Israel, para onde for. Deus está me levando. Esse é o plano original de Deus na minha vida. Eu quero ministrar as nações, cura divina, arrependimento e transformação. E eles disseram, vocês vão, você vai, você está liberada para romper. Esses dias, nós sonhamos 20 anos com a nossa conferência de mulheres. E o meu pastor me ligou um dia antes da realização e disse, Fernanda, está preparada? Está preparada para voar? Porque eu estou te liberando para ir mais alto do que você já foi até hoje. E 3 mil mulheres se reuniram no Rio de Janeiro. E o poder do Espírito Santo veio sobre nós. Muitas foram transformadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas, curadas na hora. E quando eu olhei aquelas mulheres cheias de Deus, eu disse, que as minhas asas estão bonitonas, porque são do Senhor. Não são da minha carne, não são da minha potência. A minha carne é limitada. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas olha Jesus lindão no meio das mulheres. Suas asas não vão bater por sua causa. Suas asas vão bater para a glória de Deus. Você não vai voar mais alto por causa da sua glória, por causa da sua vida, por causa do eu. Já foi muito a respeito de você até agora. O casulo era todo a seu respeito. Aleluia, mas o voo agora é todo renova. A respeito de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, dá, abre a boca aí, irmão, dá glória a Deus.